Cadê a reportagem, Clóvis? Cadê a reportagem? Onde é que tá a reportagem? Eu quero que o povo veja isso de novo. Quero que o povo veja isso de novo. Bota a reportagem inteira no ar. Não importa de que lado você está, a paz divina tem que preservar. Do lado do mal ou do bem, na vida do crime não seja refém. É preciso a paz pra poder sorrir, é preciso a chuva pra poder florir. Se a vida é bela e o mundo é bom, vive no gueto é pra quem tem luz. Quem quer paz e um mundo novo e a melhora pro filhão e pro irmão e pra mamãe e pro paizão. Quer uma solução, uma melhora pra nação. Envolvimento não, outra opção. O Trump é bom, conquistar os objetivos com determinação. Comprar o Nike, o Timberland, que todos jovens andem atrasar alguém. Não é contaminante, pensa num Bin Laden que agora está distante. Eu vejo distante, um jogado distante. No sol. Um raio pra mente é a queda de um meteoro. Sem vida, acredita, pode ser o Antrax ou a Kryptonita que fode sua vida sem você perceber. A droga tira o prazer de viver. Você tem a vida inteira pra aprender, pra aprender. Não importa de qual lado você está, a paz divina tem que preservar. Do lado do mal ou do bem, da vida do crime não seja refém. Não importa de qual lado você está, a paz divina tem que preservar. Do lado do mal ou do bem, da vida do crime não seja refém. Aí playboy, chega aí, vem aqui, vem assistir. Pega o controle da TV, ligue, senta aí. Não é filme de comédia, muito menos de ação. Não sou Gugu, nem a porra do Faustão. Pesadelo real, novamente eu tô na cena. Não sou história forjada, igual a do Datena. Primeira cena, e aqui não tem duplê, sem maquiagem, na maldade. É eu contra você, aí playboy, tenta ficar acordado. Na sua mansão, ou no seu áudio blindado. Fui excluído da sua sociedade, só porque eu falei a verdade. Alta voltagem é o crime em ação, é o oprimido contra a opressão. Tenta esconder o seu herdeiro de mim, filho da puta, seu catar. Eu vou sugar até o fim seus carros, seus malotes, vai ser pouco pra mim. Eu quero ver o que é que vale mais, seus dólares, seu áudio, seu filho implorando papai. Cena real que a Globo não mostra, o seu herdeiro pra nós pede a bosta. Alô, e aí arrombado do caralho, não tá botando uma fé? A última vez que eu te ligo, hein? Tudo bem, eu vou pagar. Eu só quero ouvir a voz do meu filho, por favor. Pai, sou eu, eu te avisei, filho, mas você não botou fé. Via Sedex, vou mandar um dedo do pé. Só assim você vai ver que aqui não é brincadeira. Filho da puta, vai ver que eu não falo besteira. Não é sessão pipoca nem super cine. É a fusão, conexão, contos do não crime. Não importa de qual lado você está, a paz divina tem que preservar. Do lado do mal ou do bem, da vida do crime não seja refém. Não importa de qual lado você está, a paz divina tem que preservar. Do lado do mal ou do bem, da vida do crime não seja refém. Olha, ninguém teve a sensibilidade de achar que essa cena fosse capaz de mostrar o que o brasileiro sofre. Ouça você aí que é responsável por isso.